Panorama Agrícola para 12 de abril de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Quinta-feira, ainda de lua cheia, 12 de abril de 2012, está no ar o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: melhor ser dono de uma moeda do que escravo de duas. Confira as atrações do Panorama Agrícola desta quinta-feira, uma dica sobre maricultura. No noticiário, o Conselho Monetário Nacional aprova mais crédito para produtor proteger pomares de maçã, uva e pêssego. Na entrevista, o queijo artesanal serrano e no Panorama Regional, o Chicão fala sobre a goiabeira serrana. Uma dica que pode mudar o seu dia. Mexilhão, camarão e ostras são produtos da maricultura catarinense. Existem unidades de beneficiamento de moluscos em Palhoça, Governador Celso Ramos, Penha e Bombinhas. Produções em águas limpas e o beneficiamento inspecionado garantem a qualidade e a competitividade da maricultura em Santa Catarina. É hora das notícias. Para proteger frutíferas contra os impactos do clima, o Conselho Monetário Nacional aprovou ampliação em 100% do limite de crédito individual a agricultores para financiar ações de prevenção a pomares que estão sujeitos à incidência de granizo em regiões de clima temperado, como nos casos da maçã, uva e pêssego. Os encargos financeiros são de 6,75% ao ano, e o prazo de reembolso é de até 12 anos, com 3 anos de carência. O limite de financiamento atualmente é de R$ 1.300.000 por beneficiário para empreendimento individual e de R$ 4.000.000 para empreendimento coletivo. Então, o Conselho Monetário Nacional aprovou a ampliação em 100% do limite de crédito individual para agricultores que desejam financiar ações de prevenção em pomares de maçã, uva e pêssego. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje foi feita pela jornalista Eunir Malgarese com a extensionista da EPAGRE em Lages, Arlete Puzzi. E o assunto, queijo artesanal serrano. Dê atenção. O queijo, ele tem uma importância histórica, social e cultural das famílias aqui da região, sendo que uma das mais relevantes é a econômica, onde a gente constatou nas entrevistas que mais de 50% das famílias entrevistadas, o queijo serrano é a principal fonte de renda, ou seja, é uma das mais importantes dentro da propriedade. E a EPAGRE deu, está dando um passo importante, que foi todo o resgate histórico cultural desse queijo e agora o projeto de certificação e qualificação. Na verdade, em síntese, o que que a equipe está fazendo dentro de todo esse processo? A EPAGRE tem uma equipe que tem pesquisadores e extensionistas envolvidos nesse projeto, onde tem um grupo que são de 8 técnicos que estão diretamente envolvidos, que já foi feito diagnósticos, onde a gente fez o levantamento da história do queijo, a localização da concentração de produtores de queijo, a questão dos animais, do rebanho que é ordenhado para produzir esse queijo, a questão da pastagem, a questão da sanidade desses animais. E uma coisa muito importante, muito interessante que a gente constatou, que esse, o queijo, ele é uma receita centenária, é passado de geração em geração e mudou muito pouco, né? É questão de equipamentos, algum detalhe, porque ele é artesanal e ele carrega o toque final do manipulador. Por isso, assim, que de repente não tem o queijo da Dona Maria, ela pode ter um toque diferente do queijo do seu José. Pelo fato de que cada um tem o seu toque, mas em si, os passos do processamento é uma receita que se repete. E agora, com o projeto, onde vocês pretendem chegar? O objetivo final do projeto é buscar uma identificação geográfica do queijo artesanal serrano para os campos de altitude de Santa Catarina, onde vai agregar o queijo artesanal serrano como produto de excelência, que vai ter uma legislação própria, onde vai ser comercializado de acordo com a legislação, que vai agregar um alto valor e que vai conseguir com que fique centenas de pequenos produtores no meio rural, que vai conseguir com que eles fiquem lá, porque vai ter uma renda garantida e tranquila. E hoje, na verdade, o queijo ele é comercializado à margem da legislação. E todo esse trabalho é para fazer com que... Porque o nosso projeto tem um tripé. Ele é legalizar esse produto, é capacitar os produtores, principalmente na questão da organização e na capacitação como um todo, né? Nós pretendemos chegar na identificação geográfica do queijo artesanal serrano dos campos de altitude de Santa Catarina. Essa identificação geográfica ela vai fazer com que esse queijo tenha uma legislação própria, de acordo com a legislação, onde vai se ter um alto valor agregado desse produto, os produtores vão poder comercializar tranquilamente e também, uma coisa assim, muito importante, que é manter centenas de famílias no meio rural, com uma fonte de renda, né, importante dentro da propriedade. Falou aqui no Panorama Agrícola a extensionista da Ipagre em Lages, Arlete Puzzi, sobre a certificação do queijo artesanal serrano. Ela foi entrevistada pela colega Eonir Malgarese. Fique ligado no Panorama Regional. Goiabeira serrana. A espécie Acacia seloviana, conhecida vulgarmente na nossa região serrana como goiabeira serrana ou goiaba do mato, foi considerada pelo Ministério do Meio Ambiente como uma das 775 plantas do futuro, ou seja, é uma espécie nativa de valor econômico atual, com grande potencial de uso regional, mas ainda sem uma projeção a nível nacional. No Brasil, a goiaba serrana, na maioria das vezes, é utilizada, mais aproveitada na época de frutificação, através da coleta ou colheita dos frutos nas matas nativas. Atualmente, a goiabeira serrana vem sendo explorada em países como Colômbia, Estados Unidos e Nova Zelândia, na produção de diferentes produtos como cereais, matinais, cosméticos, bebidas destiladas como vodka, aguardente e também vinhos, licores e espumantes. A polpa dos frutos é utilizada para a produção de fragrâncias de perfumes, chocolates e sorvetes. Além disso, nos últimos anos, equipes de pesquisas têm encontrado no extrato da polpa da fruta níveis relativamente altos de compostos que melhoram a atividade anti-inflamatória e antioxidante. Entidades como a EPAGRE, a Universidade Federal de Santa Catarina, e recentemente a Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, vem desenvolvendo trabalhos na nossa região para valorizar e viabilizar o cultivo desta espécie, realizando pesquisas na área de melhoramento genético, etnoconhecimento, além do manejo então de pragas e doenças. Hamilton Weber Xavier Chicão, EPAGRE Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. O Ministério do Desenvolvimento Agrário quer incluir na Rede Brasil Rural os supermercados como beneficiários das facilidades oferecidas por essa ferramenta na internet. Para isso, o MDA está desenvolvendo uma ferramenta que possibilite a compra de itens da agricultura familiar cadastrados por meio de um link exclusivo para os supermercadistas. A Associação Brasileira de Supermercados, ela tem 80 mil associados em todo o país e grande parte deles são de pequenos e médios supermercados. Essa ferramenta de inserção dos supermercados na Rede Brasil Rural deve ser apresentada ao setor de supermercados durante Congresso e Feira de Negócios de Supermercados, que ocorre entre os dias 7 e 10 de maio em São Paulo. Para você obter outras informações sobre a Rede Brasil Rural, acesse o site www.redebrasilrural.mda.gov.br. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.